Olá, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar bastante nessa frase. Quem morre na véspera é peru. Ninguém morre na véspera. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não adianta se esconder, não adianta correr. Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. E eu digo para vocês, não é bem assim, não. Se nós analisarmos direitinho, podemos morrer na véspera, sim. Esses ditados, eles são muito utilizados pelas pessoas de um modo geral. A gente sempre escuta isso, como nós estamos falando. Entretanto, quando nós analisamos isso sobre o crivo da razão, nós vamos entender que as coisas não funcionam na lei do determinismo, como tudo pensa. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E por muitos pensarem desse jeito, acabam se envolvendo em situações inconsequentes, em situações perigosas, em situações funestas mesmo. A pessoa acaba sucumbindo por causa dessas irresponsabilidades. Já observei muitas pessoas não se preocuparem com isso e dizer, olha, se tiver que acontecer, vai acontecer. As coisas só acontecem com a vontade de Deus. Entendemos isso perfeitamente também. As coisas só acontecem pela vontade de Deus. Só que nós não podemos colocar as nossas irresponsabilidades, as nossas inconsequências nas costas de Deus, não. Porque Deus já nos deu o principal, que é o nosso livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, mas eu vou responder por ela. Como é o ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Acreditamos também que nós reencarnamos com um planejamento mais ou menos estipulado para as nossas vidas. Entretanto, o que acontece? Nós podemos antecipar essa nossa volta para o plano espiritual, nós podemos ir no tempo certo, voltar no tempo certo, e também podemos prorrogar. Existem também as moratórias, que a pessoa vai depois, porque por necessidade do espírito ficar aqui ainda, cumprindo alguma missão, fazendo alguma coisa importante, né? Agora, essa programação é uma programação, como nós dizemos, não é taxativo, não é determinismo, sempre é de acordo com o que nós fazemos aqui. Ninguém volta antes da hora. Volta sim, quando alguém perguntar isso para a gente. Lembro até daquela anedota de um senhor muito religioso que começou a chover muito na rua, né, onde ele morava, e começou a entrar tanta água nas casas, os vizinhos começaram a sair e chamaram ele, vamos embora, que a casa pode ser, as casas podem ser todas inundadas aqui de alguma maneira. Ele, não, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, minha fé, eu tenho certeza que Deus não vai deixar isso acontecer comigo. Olha a confiança e a fé nele. E a água continuou subindo, ele foi para o outro pavimento. No outro pavimento, daqui a pouco os bombeiros encostaram com aquela lancha. Vamos embora que a casa vai inundar toda. Ele, não, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. As coisas só acontecem quando tem que acontecer, só acontece pela vontade de Deus. Eu vou ficar aqui. E os bombeiros foram embora, ele subiu para o telhado da casa, porque a água continuou a subir. Moral da história, a água tomou conta de tudo. E daqui a pouco chegou um helicóptero, jogou uma escada para ele, fala, vem aqui, nós vamos salvar o senhor. Não, eu tenho confiança em Deus, isso tudo vai parar. Deus não vai deixar isso acontecer comigo, eu tenho muita fé em Deus. Ele vai fazer o que precisa para mim. O que aconteceu? Ele morreu. Chegou no plano espiritual, muito revoltado, falando com o secretário de Deus, reclamando, dizendo que Deus abandonou ele justamente na hora que ele estava precisando mais, ele que foi um homem que sempre teve fé, ele que era um homem de fé. O secretário conversa com ele, dizendo que sentia muito mesmo, porque a imprudência dele tinha feito com que ele voltasse mais rápido para o plano espiritual. E ele diz assim, mas como isso aconteceu? Mas como? Deus não me ajudou. Falou, ajudou sim. Deus mandou seus vizinhos chamar você, Deus mandou os bombeiros com a lancha chamar você, e por fim Deus mandou um helicóptero ainda, e eles jogaram a escada e você não quis ser socorrido. Então Deus estava te ajudando e você não confiava nele, como você pensa que confiava. Olha só que interessante, é uma anedota, mas é interessante. Deus dá todas as probabilidades que ele dá ao nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio de nós entrarmos no perigo ou sairmos do perigo. Agora, eu não posso achar que só vai acontecer se Deus quiser. No caso do homem, Deus não estava querendo que acontecesse nada com ele, mas ele não aceitou ajuda, porque ele enfrentou aquele perigo não usando a razão, sendo inconsequente de alguma maneira. Então, aquele que tem a consciência do seu livre-arbítrio, ele não pode, de maneira alguma, se sujeitar à fatalidade. O livre-arbítrio é quem leva o homem a responder pelo mal que praticou ou ser recompensado pelo bem que proporcionou, de alguma maneira. A doutrina espírita faz uma colocação muito interessante em uma das suas questões para nós, quando ela diz assim: a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Para que ele serviria a inteligência se ele fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Agora, Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que eles que não dependeram deles, e nem recompensá-la por virtudes que não têm mérito. Se a gente for ver aqui, pessoal, Deus nem castiga e nem absolve. Deus nem condena e nem livra. Tudo é de acordo com o nosso livre-arbítrio. Semelhante lei, se existisse do determinismo, seria a negação da lei do progresso, com certeza. Isso a espiritualidade superior fala isso pra gente, né? Nós encontramos algumas religiões, por exemplo, que acreditam no determinismo. Fala, se tiver que acontecer, vai acontecer. Isso é o karma da pessoa. Ah, se ela está caída no chão, se ela está doente, se ela está sofrendo, ah, é ela. Se ela tiver que escapar, ela vai escapar, mas ela tem que ficar aí mesmo, eu não posso fazer nada. Isso é o karma dela. Olha que atitude, assim, de egoísmo, atitude essa de falta de amor, falta de compreensão. Infelizmente, é isso que nós pensamos. Porque se aquela pessoa ela tem o karma de ficar caída doente, quem falou que meu karma também não é o de ir e levantar essa pessoa? Então eu teria que obedecer o meu karma também. O meu karma seria o de ajudar. Mais uma coisa na lei do determinismo, nós vemos aí que muitos não teriam responsabilidade. Por exemplo, existe uma profecia de Jeremias que dizia que muitas crianças morreriam quando o Messias nascesse, seriam assassinadas. Veja que profecia meio assim intransigente, se a gente for imaginar. Porque se essa profecia for verdade, Herodes não teve culpa nenhuma. Herodes o Grande, que mandou matar as crianças, não teria culpa nenhuma. Ele simplesmente foi um instrumento de Deus para aquela profecia acontecer. Olha aqui como fica diferente as coisas. Será que Judas seria culpado? Judas seria culpado? Ou ele foi determinado para vir aqui e trair Jesus? Ninguém é determinado para isso. Ele não veio com essa missão. Ele podia não ter traído Jesus. Pilatos podia não ter lavado as mãos. Ele podia ter salvado Jesus. Então, é tudo de acordo com o nosso livre-arbítrio. Se nós entramos em perigo, se nós fazemos coisas ruins, ou se nós fazemos coisas boas, nós vamos responder por isso de alguma maneira. Então, nós entendemos que a imprudência e a irresponsabilidade do ser humano pode levá-lo desta vida antes do tempo previsto. Inclusive, o próprio espírito André Luiz informa que poucos são aqueles que conseguem ser completistas, ou seja, voltar no tempo certo. A maioria volta sempre no tempo antes do tempo, seja por causa de responsabilidades, seja por causa de extravagâncias, seja por causa de suicídio, por exemplo. Quem poderia imaginar que suicídio é determinismo? Então a pessoa nasceu de lá para chegar aqui e se matar? É claro que não. Então a gente volta antes da hora, sim. Então, portanto, não é apenas peru que morre na véspera. O homem também pode ir colocando seu nome na lista. O homem também morre na véspera. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima, hein, pessoal?